Boa noite, mais um domingo à noite e nós novamente na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas 2 horas e meia vou-vos dar algumas das melhores bandas e lançamentos de 1993. Este ano foi terrível para as bandas de hard rock, para a grande maioria das bandas de hard rock, que não conseguiram quase nenhuma exposição mediática, que foram votadas quase totalmente ao underground. Mas os nomes que vos vou apresentar, alguns ainda tiveram sucesso. Por exemplo, a primeira banda que nos vai aparecer. Esta primeira banda foi um projeto idealizado por dois dos maiores nomes da história do hard rock. Estou a falar-vos de David Coverdale e Jimmy Page. Para vocês, Coverdale and Page e a música Shake My Tree. You don't know how. E após termos iniciado com cover de Ellen Page, continuamos com um dos nomes mais míticos da história do hard rock. Estou a falar-vos dos Deep Purple, que em 1993 lançaram o álbum The Battle Rages On, o último álbum a contar com Ritchie Blackmore como guitarrista. E deste álbum ficamos com a música homónima The Battle Rages On. E terminamos a sequência com uma música do álbum Pull, do Zwinger. Estou a falar-vos de Spell I'm Under. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência vai ser ditada por bandas que conseguiram algum sucesso. Não muito, mas que são bandas que são conhecidas por quase todos os fãs de hard rock. Para começar, temos uma banda alemã. Uma banda que em 1993 lançou o álbum Bad Image. Estou a falar-vos dos Kingdom Come. E para ilustrar o álbum Bad Image, vamos ficar com a música Fake Believer. Para vocês, Kingdom Come, Fake Believer. We'll be right back. E após Kingdom Come, ficamos com os Blue Murder, Bye Bye, música do segundo e último álbum da banda, Nothing But Trouble. Esta banda foi liderada por John Sykes, e se no primeiro álbum contava com Tommy Franklin e Carmine Appice, neste álbum contava com Marco Mendonça e Tommy Austin. E terminamos a sequência com os Aram Skaram e a música Empty Promises, do segundo álbum da banda, Mood Swings. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos o mítico vocalista do Cheap Trick. Estou a falar-vos de Robin Zander, que em 1993 lançou o álbum homónimo Robin Zander. Para vocês fica a música, um cover de Maria McKee, que fez parte da banda sonora do filme Dias de Tempestade, com Tom Cruise. Vamos ficar com a música Show Me Heaven. Babe, It's getting buried in the past. What about the future? It's Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Robin Zander, ficamos com um nome que só os fãs da AOR conhecem, apesar de ele ter participado em muitos projetos e muitas bandas que são conhecidas. Estou a falar-vos de Paul Sabu e do álbum Paul Sabu ficamos com a música Bad Blood e terminamos a sequência com Meatloaf, Life is a Lemon and I Want My Money Back, retirada do segundo álbum da trilogia Bat Out of Hell, neste caso o Bat Out of Hell Back to Hell. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência temos uma banda que não é tão conhecida assim. Estou a falar-vos dos Silent Fury, que em 1993 lançaram o álbum Little Fish. E para vocês e do álbum Little Fish, vamos ficar com Silent Fury Eternal Champion.

após Sergeant Fury e do álbum One Size Fits All dos Deja Vu, ficamos com a música Drives Me Crazy. E terminamos a sequência com os Fox e a música Fire It Up, retirada do álbum Gangsters of Love. E vamos entrar agora numa nova sequência. A próxima sequência é dedicada a cantoras. Para começar, temos a rainha do hard rock, a rainha do heavy metal. Estou a falar-vos da alemã Doro Pesch. E do álbum Angels Never Die, vamos ficar com a música Bad Blood. Para vocês, Doro Pesch, Bad Blood. We'll be right back. taste of your skin. Too many times now you've been messing around. Can't you claim my love at the lost and found? E após Doro, ficamos com Zia, banda de Zia Lineberg, e ficamos com a música We Are Doing Alright, retirada do álbum Zaniness. E continuamos e terminamos a sequência com a sueca Erika e a música Love Can't Leave, retirada do álbum Lady Luck. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência de três músicas é dedicada a guitarristas virtuosos. É uma sequência virtuosa e técnica. Para começar, temos os Joe Stump. E do álbum Guitar Domination, vamos ficar com a música In For The Kill. Yeah. Holy Jesus Christ! Oh, I hurt your brain! Good God, Steve! Oh! My fingers are numb. Right now. Yeah, they're numb. Can I deprive my brain of oxygen? Yeah. E após Joe Stump, ficamos com Steve Vai, Dirty Black Hole, retirada do álbum Sex and Religion, único álbum da sua carreira a solo que contou com o vocalista, neste caso o canadiano Devin Townsend. E terminamos a sequência com Michael Schenker, com a música Endless Possibility, retirada do álbum Thank You. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência vai ter duas bandas de dois países que não são tão tradicionais na história do hard rock. Para começar, temos os Coda, os mexicanos Coda, e do álbum Enciéndelo vamos ficar com a música Eternamente. Otra vez, enciéndeme mi corazón hasta que vuelva a sonar. E após os mexicanos Coda, ficamos com os moscovitas, com os russos Gorky Park e a música Tomorrow, música lançada no álbum Moscow Calling. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência é dedicada a bandas mais underground. Para começar a sequência temos os Sick Vic. E do álbum Kiss Me in French vamos ficar com a música Tough Enough. It's such a dangerous world. It's animals. caught up in the wrong crowd. What a shame. Cause now she's on. Running wild, Slim Jim. Após Sick Vic, continuamos no underground com os Crash Alley e ficamos com a música Slam Child do álbum Loud and Ugly, e terminamos a sequência com o projeto idealizado por Aldous Valencia e Robbie Valentine. Estou a falar-vos dos Valencia e ficamos com a música Gaia do álbum Gaia. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar a sequência temos Thomas Wikström, vocalista que fez parte de, entre outras, de bandas como Therion e Brazen Abbott. E do álbum If I Could Fly, vamos ficar com a música Into the Fire. Para vocês, Thomas Wikström, Into the Fire. Yeah. Wake up, Billy. E após Thomas Wikström, ficamos com Scott Renzel, Find Our Way, retirada do álbum Heart Like Fire. E terminamos a sequência com Ken Templin, Get Out of My Sin, retirada do álbum Templin. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E para começar a sequência, temos os War and Peace. E do álbum Time Capsule, vamos ficar com a música World Spinning Round. We'll be right back. Nothing's gonna stop me now. If nothing ever.

Yeah. E é com Mr. Big que terminamos o nosso Riff Service de hoje. E a última sequência começou com Talisman, Time After Time, seguida de Pink Cream 69, Monday Again, retirada do álbum Games People Play, último álbum lançado pela banda, que contava com o vocalista Andy Darris. No álbum seguinte, o vocalista foi substituído por David Redman, já que Andy Darris ocupou o lugar de Michael Kiske nos Halloween. E tal como eu tinha dito, terminamos com Mr. Big, Price You Gotta Pay, retirada do álbum Bump Ahead. Desejo-vos a todos uma ótima semana e desejo que para a próxima semana estejam novamente desse lado a ouvir-me. Prometo que para a próxima semana vamos ter um programa 100% dedicado a lançamentos de 2015. Vai ser um programa cheio de novidades. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E quem já me ouve há algum tempo sabe o que eu vou dizer a seguir. Rock on!